Bom dia! Estamos aqui na Escola Maurílio Albanese, na cidade de Ipatinga, recebendo a visita desses três aventureiros pela bacia do Rio Doce. Estamos gostando muito, sentindo muitas vibrações e liberando sapos! Estamos aqui com o Grupo Regenera e uma contribuição espetacular dos meus queridíssimos alunos. Diretamente da nave, viemos para Ipatinga para contribuir na regeneração do Rio Doce e vamos fazer o jogo do Rio Doce. Cada aluno vai sentir como pode colaborar, trazendo o melhor que vocês podem trazer. A gente vai criar um vínculo e vamos montar várias formas de regenerar o Rio Doce a partir de algumas ações. Vocês vão me ajudar nessas ações? Sim! Conscientização da nossa família. Plantar árvore na beirada dos rios. Reciclar o lixo. Postar na internet uma notícia sobre o Rio Doce para tentar incentivar as pessoas a querer ajudar. Qual é o lugar mais bonito que tu conhece do Rio Doce? A nascente do rio. Ah, a prainha ali embaixo. É bem bacana. É evitar usar fertilizantes nas plantas para não contaminar o solo e os frutos serem mais saudáveis. Crianças, continuem nessa força. Nós estamos com vocês aqui na cidade. Vamos fazer o máximo para mudar o mundo. E se precisarem de nós, é só vir aqui nos visitar. Beijos! Chama o guerreiro do Rio Doce. Posso rimar de dia, aqui até de noite. O que a Vale fez foi dar um coice no rio. A gente segue sempre no sorriso. A gente segue sempre no dia lindo, fazendo aquele reggae pra clarear. Hoje eu tô aqui pra regenerar a água que sempre correu debaixo do lençol freático das nossas nascentes, das nossas matas. Chega, chega de desgraça. A gente quer água limpa pra beber. A gente bota a semente pra crescer, pra poder viver bem. A gente segue sempre zen. No reggae a gente segue assim, é sem estresse. Enquanto a gente vai fazendo na estrada a nossa história, sempre com glória. A gente chega aqui montando a nossa história. A gente vai seguindo de bike Rio Doce. A gente segue cortando mato de foice, como o agricultor ensinou pra gente. A gente segue assim fazendo aquele repente. O reggae é na rádio, solta sapo. Eu não gosto daquela empresa tipo Samarco. Eu quero jogar ela pro fundo do ralo. E seguindo lado a lado, seguindo lado a lado, a gente segue em cima do trilho fazendo ato.